Botafogo Mike, Eco Juliette, aciona a identificação, desce para 3.000 pés, ajuste no 021, direto Duna. Noite 05 solo aos 22, taxi à direita, Alfa, portão 01, Alfa, Juliette, portão 01. Ok, libera pela direita, Alfa, Juliette para o 1, gol 1805. Então, 3152, estabilizou? Afirmativo, estabilizou no momento, 3152. 3152, completa a aproximação, torre 1, 186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o TAN 3152. A 2 milhas do Índia Serra, baixou e travou. Tá, 3152, pista 10 molhada, chuva leve, é posse zoa. Voltará, 3152. 5-2, ATA. De cada? De cada 1-4-0. Tem condições de incrementar? Afirmo. Até quanto, Mike, é com Juliette, tem condições de aumentar a velocidade? 1-6. Gente, tem condições de manter até a próxima duna? Incremente a velocidade para 1.65 até duna, Mike Echo Juliet. 1.65 até duna, Mike Echo Juliet. É 4.3, reduza para 2.50 nós. Salvador Gol 1.074. Quero 74 só um minuto. Bono 643, acionando a identificação. Balizador na posição 05, é isso? Chegou, muito obrigado, senhor. Excelente noite. Bono 074, estou confirmando, acabei de falar com o Recife no exato momento. O mesmo ainda não possui novo plano. O plano que ele tem é para 01 no 0, vou entrar agora em contato com o central do plano de voo para confirmar. Então, às vezes tem passado do CGNA, já tinha liberado o plano. O CGNA entrou em contato com a torre Salvador, porém mandou confirmar com o centro. Não, ele não passou para mim, o centro tem que autorizar o plano, ok? E o centro vai falar com o PLN, caso contrário vai falar com o CGNA para confirmar. Ok. No 52, solo aos 28, livre à direita, taxia Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, a 312. Bom, boa noite, voo 74, tem informação ativa, descendo 150. Voo no 714, aciona a identificação, desce para 050, chegada maré, reduza para 2509. 150, 9, maré, voo 714. 3152. Confirma a posição para o TAM 3152. TAM 3152, portão 612. Certo, obrigado. A gente em Salvador 1021, no Mike Eco Juliette, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 1021, autorizado ILS, reportará estabilizado no 643, reduza para 2009. Reduza para 2009, 643. 1714, reduza para 2209. 220714. Guarulhos, autorizado, via Pesulu no meio, né, cola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aguardando o código transfone. Então, solta autorizado 360, Guarulhos, conforme o plano, da El, Leda, na saída, pode bridge, 1208, controle, e na guarda aí do transfone, 1024. Reporta pronto, puxa, com 074. Já, presente, está pronto para pushback, tá? 02. Autorizado, pushback, acionar, cortar, com 074. Mantenha, 100, Mike, é com Mike. Graças. T-643, retração para o sequenciamento, curva direita para o A225, limite ao lote. Direita 225, entrada pelo localizador, no 643. Aguarde. Azul 4062, acionando a identificação, 10060, chega da Mali. Desce pra 3 mil pés, não venha pra 3. Gol no 715, desce pra 4 mil pés, ajustando 021. Confirmando, aciona 5056, transponder repórter aqui. Copiando no 074. No 074, confirmando o código transponder 5056, reporta para o ataque. 1714, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 025, limitado pelo LOC. 025 de proa até o localizador, gol 714. Gol no 074 para o táxi no 23 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. A táxi Índia, após ponte para dar no 0 pronto, que legal, no 0. No 021, que legal. E a Índia pode esperar reportar a pronto 074. Autorizado a linha de colapso no 0, vento 170 graus e 149. Volume 143, segue tráfego na sua posição de 11 horas, 8 milhas, mesmo destino, é um Charlie 208, está com 120 de graus. Também é bastante, tá, gente? Gol no 714, reduza para 1809. 180, 714. Checo Juliette, estabilizou? Afirmativo, estabilizado, Juliette. Mike Auxiliete, completa a aproximação, torre 1 no 86. 86, graças. Salvador, muito bom dia. Papatango, muito boa noite. É o Papatango Mike Auxiliete. Papatango Mike Auxiliete, bom dia. Boa noite, mano. Reporta. Visual, trem checado, chuva leve sobre o canto, pista molhada. E a trem fixo está estabilizado, mas é tudo. Bom, no 714, desce para 3 mil pés, autorizado a interceptar o localizador nesta proa, reporta estabilizado. 3000, reporte estabilizado, 714. 1074, decolagem 41, no controle 120, décimo 8. 208, gol 1074, volante. Boa noite, gol 1074. Gol 1074, contato radar, sabe, mantém 360, vou ali depois 2000 pés. É, confirmando, senhora? Gol 1074, contato radar, sabe, mantém 360, após 2000 pés, vou ali. 360, após 2000, Ledo, gol 1074. Jogador, gol no 643. Gol no 643. O tráfego informado está meia dúzia de milhas à sua frente, com 90 nós de ground speed. A frente fica complicada. Gol 1714, segue tráfego a sua posição de 12 horas, 7 milhas, mesmo destino, com 1040 de ground speed. 714, eu tô com 160, a senhora quer que faça um 360 para direita, para dar espaço? Não será necessário não, gol 1714, graças. Azul 4062, reduza para 2009. Redução 2009, azul 4062. Mike é com o Mike, passando o coral agora, sendo o radar encerrado, chama ele Elos 1201. Meia 43, completa a aproximação, torre 1186, grato pela colaboração. 86, 643, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol no 643. 643, boa noite, número 2 para pouso, número 1, 3 milhas da cabeceira no zero. Informarei pistão no zero molhada e... 743, no mínimo da aproximação. 358, boa noite. Chama a identificação, 10050, voa ETAP. Direto ETAP 050, a 258. A pista está molhada? Afirmo, pista molhada, no momento não chove sobre o campo. Que é essa mesma coisa? Sete no quatro, uma milha para a duna. Chama agora a torre, 1186, bom ponto. 2862, 714. Salvador, bom, 714, boa noite, está interceptando a ILS. Confirma? Gol 714, boa noite, estamos interceptando a ILS. O Mike Chulete confirmando, vento 1160 graus, ano 09, autorizado pouso, pista molhada no zero. Livre pouso, Juliette. Gol 714, número 3, Raposo, Juan Neves está livre. Edson, 4. A pista se encontra molhada, que senhora. Ok, o 4. 060 na identificação, desce para o 060, chega na Mari. Azul 4062, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reduza para 1980 nós. 062 para 2000 pés, autorizado ILS. Gente, 4062, reporte estabilizado. Gostaria. Gol no 074, chama Recife, 1251, no alterno 3325. 351 no 3325, gol. Gol no 074, boa noite. Boa noite, bom gol. Obrigado. Gente, autorizado táxi Alfa Juliette, Pátio 1, reporta na Lima. Alfa Juliette, Pátio 1. Gol 606, vou Itapi. Itapi, presidente. No 643, solo 49, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. 754, chega a trem de pouso, vento 150 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, visto no zero. Livre pouso, está 10, gol 714. Aplicação 10-0-0-5-0, voa ETAP da presente. Azul no ILS. Gente, azul 4062, passando Duna, completa aproximação, chama Torre 1 no 26. 26. Oxanai 6258, desce para 2000 pés, voa Duna, reporta estabilizado no localizador. 2000, Duna, na porta, amarelo, desce no localizador.